Portal do Arrocha. E hoje eu acordei na maior disposição. Eu vou tacar o peru na mulher do playboyzão. Hoje eu acordei na maior disposição. Eu vou tacar o peru com corote com limão. Ela quer, ela quer, ela quer, ela quer. Gato abra pra ela, neguinho. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca o peru. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca o peru. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca o peru. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Taca o peru, taca o peru na mulher do playboyzão. Taca o peru, taca o peru com corote com limão. Taca o peru, taca o peru na mulher do playboyzão. Taca o peru, taca o peru com corote com limão. Taca, taca, taca. Piru, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca o piru. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca o piru. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca o piru. 7-1 na malandra, 7-1 na malandra, 7-1 na malandra, vai. Tipo Alemanha. Sky Tecnet, a melhor internet do Brasil. E hoje eu acordei na maior disposição, vai. Tacar o peru na mulher dos playboyzão. Hoje eu acordei na maior disposição. Eu vou tacar o peru com corote com limão. Ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer, ela quer. Catuaba pra ela, neguinho. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca o peru. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca o peru. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca o peru. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca o peru. Taca o peru, taca o peru na mulher do playboyzão. Taca o peru, taca o peru com corote com limão. Taca o peru, taca o peru na mulher do playboyzão. Taca o peru, taca o peru com corote com limão. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca o peru. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca o peru. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca o peru. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca o peru. 7-1 na malandra, 7-1 na malandra, 7-1 na malandra, vai, vai. Tipo Alemanha, 7-1 na malandra, 7-1 na malandra, 7-1 na... Pera aí, pera aí, gostei disso, gostei disso, pera aí. O Brasil 7-1 não, pô, pera aí, ó. 7-1 na malandra, 7-1 na malandra. Olha o bombo descarado, olha o bombo descarado do Tichurano, vá, vá. O 7-1 na malandra, 7-1 na malandra, 7-1, vai, vai, vai, vai. O taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca o piru. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca o piru. O taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca o piru. Taca, taca, taca. Solo descarado. Vamos tomar corote com limão e catuaba nela, neguinho. Segura o saco de semente do potinho, caixa dos medos, parceiro. Quer saber de quê? Eita!